Sí, cerca de Chile. Deixa eu guardar a nave que decolou da 17 com risqueta, está cruzando seu setor de decolagem agora em 6 milhas, passando 4 mil, livre decolagem, vento 100 graus, 89. A aeronave está com o plano nordeste e não vai interferir na sua saída. Atualizar a decolagem 10, visão contato, 1767. Linha 320, boa noite, autorizado. Chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1011. Duna 6310, desça sem restrições para 3 mil pés. Linha 3 decolou 06, controle 120, decimal 8. 208, agora aí. Salvador de gol 1-9-7-6-3. 1-9-7-6-3, autorizado de correção. Contato radar, subiu para o nível 360, foi Leda. Direto Leda, subindo para o 360, gol 1-9-7-6-3. É Portugal 019, boa noite. Clear e bom for arrival. Descend to 4,000 feet. Can H1011. Flying to Sierra Vitor 367. Expect ILS Whiskey. Procedure. Runway 10. CNM 390, eu separo 2 mil pés, altímetro na 0 no 1, está livre LS, Ferreira, pista na 0, reporta estabilizado. Gol no 763, chame Recife no 25 ano, alterno no 3325. Barra meu bravo Tango Serra, chame Recife, 12545, alterna na 2685. 12545, 2685, bravo Tango Serra. 5218, controle Salvador, desça para 5000 pés, QNH 1010, autorizado chegada Mari. Gente, suporte para descida, 5218. ADLS, 0, 0, chame 2, é 310. Complete a aproximação, chame torre, 198, decimal 95, compouso. 295, obrigado. 0, 0, chame 310, chame 310, chame 310. 310, cheque trem autorizado, pulso, vento 100 graus, 109, pista 10. Positivo, baixou, travou, autorizado, pulso, pista 10, chame 310. Afirmativo. Foi de TAP. 5219. Gente, 5218. Desça para 5000 pés. QNH 1011. É 310, solo 23, direita, 121, decimal 1, no solo. Airport Gulf 019, you have conditions to fly heading Sierra Vito 366. Negative, Airport Gulf 019. Roger. Trip 5218, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo 200, 5218. 5218, número 2 para aproximação. Ciente. Agora é Portugal 019, reaching 4,000 feet, may we descend 2,000? A Portugal 019, descend to 2,000 feet, QNH1011, cleared ILS whisk approach, report established. Down 2,000, QNH1011, cleared ILS whisky, runway 10, will report established, Portugal 019. Trip 5218, desça para 3,000 pés, QNH1010. 3,000 pés. 3.000 pés, 5218, registrado. Portugal 019, are you flying heading Sierra Vito 366? Yes, sir, we are turning Portugal 019. Roger. Trip 528, poderia voar para 050 para aumentar a separação? Trip 5218, tráfego a 9 milhas, 12 horas do senhor. Eu ativo até o tráfego da TK. Trip 5218, desce para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, reporte análise, 5218. Trip 5218, tráfego 1, Alpha 330. 5218, ciente. Air Portugal 019, full established ILS, whiskey, runway 10. Roger, Air Portugal 019, complete approach. Contact tower 118.195. 119.195, Airport Channel 019. Tower, muito boa noite, Airport Channel 019, Establish ILS, Runway 10, landing gear down and lost. Roger, clear to land, the wind is 100 knots, Portugal 019. Clear to land, Runway 10, Airport Channel 019. Cinco dois no oito, quente, complete aproximação, chame torre, um no noite, decimal 95, bom voo. 1895, obrigado. Torre Salvador, 3528. 5218, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso 1. Quente. Put low on the ground at 3-5, lift to the right and call 121 decimal 1. To the right, 121, Portugal 019. Livre 5218, livre pouso, vento 10 graus, 10 mais. Livre pouso, 5218. 3218, Solas 38, direita 1211 no solo. 1219, obrigado, boa noite. É 1211 aqui? 211. Chalé 6313, boa noite. Desça para 4 mil pés, vou ir na pro, a proa de pelo. QNH 1011, autorizada, bom. Está livre, chefe do táxi. Táxi, champanhe, décimo sete, uísque. Azul autorizado, linha de decolar, 1100 graus, 129. China 6313, vou indo pro de Duna. Precisado alinhar e reporte pronto a decolagem. O azul 4243 é qual 55, controle 120, decima 8. 308, uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite, azul 4243, Salvador. Decolou na mão, manutenção Nitsa. Azul 4243, contato na decolagem. Suba para nível 320, saída da Momo. 320, perfil da Momo, azul 4243. Salvador Azul 4243, pode aprovar direto a posição Cogbo. 4243, vai ter condições de cruzar nível 100 antes das 1 no 5 milhas? Afirmo, 4243. Oxané 6313, desça para 2 mil pés, QNH 10, 11. Azul 4243, vou ir na proa de Cogbo. Cogbo, azul 4243. Se decola 59, chama o controle 120, decima 8. Bravo Kilo Whisky, mantenha-se sobre o corredor Axé, ou no meu pés, sob condições visuais. Três, autorizado? Oxané 6313, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Estabilizado, reportará. Pra que Luiz que vai fazer qualquer arremetida sobre Vera Cruz? TGL na 197. Papa Tango, Bravo que Luiz, que reporte fora da barra. Chanel 6313. Chanel 6313, complete a aproximação, chame Toy 1 no 8, decimal 95. 295, tá já. Salvador, boa noite, 6313, na ILS 10 visual. 6313, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10. Vento 1 no 00 graus, 129. Tive pouso na 10, 6313.